Atenção, Brasília! Nesse exato momento eu gostaria que vocês abrissem a voz do coração de vocês. Esquece de tudo, se concentra nesse momento pra gente soltar a voz e cantar o mais alto que o coração de vocês permitir na noite de hoje, ok? Vamos! Tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu mais. Sei que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar. Dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar. E tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar. Talvez a gente se encontrou na hora errada. E agora a gente não consegue dizer nada. Eu vim dizer: talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada além do que chamou depressa e me libertou. Diz te amo que já voltou. Me chorou, perdi. Brasília! Olhos ao tomar café, me encarou por menos de um segundo. Um beijo gelado pra se despedir, um silêncio que dizia tudo. Entrou no teu carro, me ligou só, e o sino de Japão foi só tudo bom. Perdi meu chão agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os fatos até perceber. Vou tentar continuar a vida sem você. Eu sei que eu agora. Só de imaginar meu peito chorando. Não vou te ligar nem coração. Não vou te ligar nem fico pra me esquecer. Caiqueiras, cantor Leico, família de propósito pra vocês. Queria dizer só uma coisa pra vocês. Seja lá aonde for que Deus quiser nos levar, essa vitória é de todos nós que estamos aqui hoje. Obrigado.